6 horas. Ótica boa, nova simpatia, tradição. Vem pra ver, tô te esperando com um sorriso pra te ver sair. Com óculos de sol, óculos de grau, óculos pra perto, óculos pra longe, aqui é o ponto certo. Realizando sonhos pra te ver feliz, nós somos os melhores pra te atender. Nós somos esperança, somos vida e vida que você quer ter. Ótica boa nova, cidade alegria. Máquina do tempo ativada e pronta para ser ajustada. Ajuste concluído. As melhores pistas de dança do passado. Ignição. No ar o Flash House, o programa que vai ao ar todos os sábados a partir das 18 horas na Rio Sul Rádio. O passado de presente pra você na rádio que chegou ao futuro. Uma hora com mixagens e apresentação DJ Marcante. É, pra você ir sacudindo aí o esqueleto ou o pescoço, pra você se distrair no sabadão, né? Escutando musiquinhas dançantezinhas, gostosinhas, velhinhas e mixadinhas pelo DJ que vos fala. Como eu sempre digo, né? Todo sábado, 18 horas, na Rio Sul Rádio, você confere aí o Flash House há muitos anos. E você pode também conferir o programa através do podcast, que é o podcast.riosurradio.com. Aí você escolhe o dia, o horário. Aí, é contigo, tá? A edição de hoje vai começar com CC Music Factory, Gonna Make You Sweet, um clássico. Então é o seguinte, chega aquela mesinha pra cá, um móvelzinho pra lá, mesinha pra cá, um sofazinho pra lá, e arruma um espaço na sala aí e se divirta. We'll be right back. can kick it. We can kick it. You gotta get it soft and wet so we can kick it. You gotta lick it before we kick it. You gotta get it soft and wet so we can kick it. Lick it. Lick it before we kick it. You gotta get it soft and wet so we can kick it. You gotta lick it before we kick it. You gotta get it soft and wet so we can kick it. Oh, Right. está ouvindo Flash House. Aqui na Rio Sul Rádio, você confere músicas da Ucrânia. Chegou a hora de retomar seus planos. E o inglês, como você sabe, é essencial. Para te ajudar, a Cultura está com opções de cursos para todos os gostos e idades. Presencial, ao vivo pela internet ou semipresencial, que cabem na sua rotina e no seu bolso. E o melhor, se você se matricular em dezembro, garante condições super especiais para o primeiro semestre do ano que vem. Entre em contato agora mesmo pelo WhatsApp 24 98865 1269 e aproveite. Vem pro inglês que acelera você. Vem pra Cultura Inglesa. Voltamos a apresentar Flash House. E o segundo bloco do Flash House de hoje começa com Datura Eternity. House. é The Creator e o nome da música também é The Creator. 1992, um opera house muito louco. Também tivemos Chicken com Andromeda, Deep Sky, Always on My Mind, Bedrock, Heaven Sent, Braga Khan, Rave Alarm, Datura Eternity. Loucaço set, hein? Mas é pra sacudir mesmo. Então, se liga, semana que vem tem mais. Um grande abraço e fui. Flash House. Mangueiras hidráulicas, correias, rolamentos, lençóis de borracha, conexões hidráulicas, mangueiras industriais, retentores e ferramentas. Comindre Mangueiras e Conexões, Avenida Marcílio Dias 655, Jardim Jalisco, Resende, Rio de Janeiro. Telefone DDD 24-3360-1468, www.comindre.com.br. Comindre Mangueiras e Conexões, com certificação ISO 9000, atendimento 24 horas para empresas cadastradas. Boa noite. Você está ouvindo a Rio Sul Rádio, direto do Rio Sul Estúdio, em Resende, no Rio de Janeiro. Através de nosso site e diversas outras plataformas, inclusive no iTunes, categoria adulto contemporâneo. I'll keep my social distance. What this world needs is a hug. Until we find the vaccination, there's no substitute for love. So love yourself and love your family. Love your neighbor and your friend. Anytime we love a stranger, they're just a friend you ain't met yet. Ele está só de passagem. Na